Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches bees just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tripcast. Saudações aracnídeas, fiéis aracnofãs. Começa agora mais um podcast, contando hoje com a totêmica presença do Mike. E também contamos com a magnífica presença de Magaren. E para combinar com as histórias que não prestam, estamos com a presença do Presto. E o infernal Mônio. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças aos esforços daquele que não aguenta mais piadinhas com o Vic, que abandonou o apelido, Eric. Ninguém me chama de Vic nos programas, só chamo de Eric o tempo todo. Pra que eu vou usar Vic, né, cara? Eu, se fosse você, agradeceria, mas tudo bem. É, na verdade, eu nem sei porque você começou com o nome de Vic, né? É, o apelido, mas enfim. Hoje a gente tá aqui reunido pra falar das piores histórias aí que tem acontecido nos últimos 15 anos do Homem-Aranha, né? O que que tá acontecendo, cara? Vamos tentar entender um pouco das histórias aí e a gente começa a falar sobre isso depois dos e-mails. Então, Mônio, primeiro Tripcast do ano, a gente fazendo mimimi das histórias do Homem-Aranha. Mimimi? É, a gente tá reclamando dos últimos 15 anos de história do personagem, né? Na verdade, se deixar, eu reclamo bem mais do que 15. Então, essa leitura de e-mail, leitura de e-mail entre aspas, né? Não tem e-mail pra ler, mas ela vai ser bem rápida aqui. A gente quer responder o Vinícius Bonani, que perguntou pra gente quem foram os artistas, né, daquelas dramatizações que a gente fez no último Tweepcast sobre Cair Entre os Mortos. Bom, já não é segredo nenhum que eu fiz a Mary Jane. Exatamente. Inclusive, aquela voz é sua voz normal, né? Você tá forçando um pouco agora. Exatamente. Viva os poderes de edição, né? Que vocês conseguem dar uma melhorada, equalizada na minha voz. Não, mas no post aí tá a lista completa de quem fez qual personagem. A gente não recebeu muitas opiniões sobre aquelas cenas, né, cara? A gente recebeu alguns falando que foi legal. Um amigo do Magaren comentou que no início ele achou estranho, depois ele gostou. Enfim, eu achei que a gente ia receber muita gente falando que porcaria é essa, que bosta é. É, o fato de falar em nada já é um bom sinal. Pois é. A gente fez uma reformulação nos podcasts que a gente lança lá no blog, então a gente tem algumas novidades, né? A partir de fevereiro, começando agora nessa sexta-feira, dia 1º, toda sexta-feira a gente vai ter um podcast, né? Então, a gente vai ter um Tweep View de história clássica, antiga. Na outra semana vai ser um Tweep View da revista atual do Homem-Aranha. No caso, a gente sempre vai estar falando da revista do mês anterior, porque a Panini é meio doida, né, nos lançamentos dela, então a gente não quer ficar vendido aqui. Depois, Tweep View da história clássica de novo. E na última sexta-feira do mês, um Tweepcast com um assunto variado aqui, esses programas maiores. Um assunto aleatório. Às vezes isso vai mudar um pouquinho, porque às vezes a gente vai ter 5 sexta-feiras no mês, alguma coisa assim, mas o padrão é mais ou menos isso. Mandem e-mail, por favor. Nós queremos a sua opinião. Sua opinião é muito importante. Servimos bem para servir sempre. É, a gente precisa saber, nem que seja um e-mail falando, meu Deus, vocês estão fazendo tudo errado, eu odeio esse site, mas a gente precisa saber pelo menos onde que a gente está errando para consertar, né? E se for já melhor ainda. Feedback é muito importante. Pois é, afinal de contas a gente não ganha nada fazendo esse site, né? Pois é. Então, e-mails sobre qualquer um dos podcasts, tweepcast@aracnofan.com.br, o e-mail tá aí no post, se você não souber como que escreve tweepcast, não sabe o que é um arroba também, né, nunca se sabe. Aliás, povo, vocês podem mandar e-mail sugerindo o tema de podcast, tá? Ah, com certeza. Eu só peço que tentem escrever o e-mail em português, porque a gente recebe algumas coisas indecifráveis de vez em quando, né? Aliás, povo, lembrando também que nós temos uma sessãozinha de perguntas e respostas sobre o universo aracnídeo, tá? Que é o Perguntas do Teia do Aranha. Ah, verdade. Eu fiz um programa piloto um tempo atrás, na Teia do Aranha, que a ideia era responder algumas dúvidas do pessoal. Eu até recebi algumas outras dúvidas também para fazer outros programas, mas não foi o suficiente, então, se vocês quiserem que volte, ou quiserem sugerir, por exemplo, que seja um quadro, sei lá, de 5 minutinhos dentro do próprio Tweepcast, alguma coisa assim, a gente quer saber a opinião de vocês, né? Por favor, não nos abandone, falem com a gente. Então é isso. E perguntas em geral pro blog? blog@aracnofan.com.br. Eu acho que é isso, né? Creio que sim. Então bora pro mimimi. Mimimi. Que bom que você... Eu acho que o ponto de partida para essas histórias ruins que a gente teve aí foi a saga do clone, né? Que nem todo mundo acha ruim, mas em geral é vista como uma terrível história, né, do Homem-Aranha. Não, Vic, eu... Então, Eric, vamos falar, vamos ser bem sinceros. Acho que desde os anos 80 mesmo a gente não tem. O Aranha começou a dar a caída, anos 90. Antes da Saga do Clone, as histórias já estavam bem mequetráficas. Aquelas histórias do pai do Peter, voltando. A própria Saga do Clone, que apesar de eu gostar, eu sei que é ruim que só o diabo. Eu estou relendo ela e eu sei que é ruim. É sério que é tão ruim assim? Na época eu gostei pra caramba, eu era um dos únicos defensores dessa saga. Eu sou defensor também, mas é ruim. Eu acho que é pela nostalgia, né? Mas... Eu sou obrigado a pronunciar então, porque eu sou detrator dela. É, acho que o maior problema dessa saga é que esticou demais. E ficou chato, não é nem, acho que não é nem o estender em si, né? Porque uma coisa se estender e ficar boa é válido, mas ficar aquele negócio de o Peter é o original, não, é o clone. Não, não é esse o Peter é outro cara. Não, não é esse, é aquele outro. Então, esse ficar jogando de um pro outro, eu acho que foi o que estragou, né? Porque se fosse, mesmo que fosse uma coisa longa, né? E fosse bem feita, não teria problema. Né? Talvez eles ficassem, ao invés de ficar jogando esse lance de não é, e tivesse criado coisas novas, teria sido uma solução melhor. Né? Não, depois não assumir a responsabilidade. Você fez um monte de bosta, beleza, mas tenta trabalhar com isso. Os 2 anos que eu fiz de quadrinhos não existiu. E depois eu mordei e carimbou embaixo, né? Não entendi. Como assim, Presto? Não entendi o que você quis dizer. Teve 2 anos de saga do clone. E depois, consequência nenhuma. Eles ignoraram, como se nada tivesse acontecido. Ah, entendi. É. Porque saiu ruim não quer dizer agora eu vou ignorar, entendeu? Uhum. A gente deve falar mais da saga do clone num podcast próprio, né? Assim, eu acho que o problema maior foi que ela não foi pensada como uma saga grande, né? Então, eles chegaram num ponto onde dava pra fazer um encerramento, vamos dizer assim, e tiveram que, como que a gente vai fazer aqui pra prolongar isso, né? Aí nasceu todo o problema. Bom, a saga do clone foi só pra gente iniciar o assunto aqui. A Eric tá doido pra ir embora. Ela serviu só pra gente iniciar mais ou menos a época que as histórias começaram a piorar, né? Então, vamos começar aqui a falar das piores histórias aí dos anos 2000, né? E eu acho que a primeira, cara, teve um tempinho de história antes disso daqui, teve uns 3, 4 anos de história, mas eu acho que a primeira que foi ruim mesmo foi aquela do Ezequiel, né? Não, na verdade, eu não acho nem a história em si ruim. Aquela questão dos poderes totêmicos do Aranha ficou um pouco esquisita, né? Eu acho que foi o mesmo problema da saga do clone, no sentido que eles colocaram esses poderes totêmicos numa edição e depois como se ele nunca tivesse acontecido nada. O problema é que a ideia de poderes totêmicos é idiota. É, sim, a ideia ela tira a questão do cara que tava no lugar errado na hora errada. Sem contar todos os inimigos totêmicos dele. Ah, não começa a citar aquelas coisas. O Homem-Aranha estava na predestinação. Todos os inimigos estavam predestinados a aparecer para ele no momento certo. Pois é. Então, eu acho o conceito de ser predestinado idiota. Eu também. Mas esse é o grande problema dessa fase, pelo menos. Não, eu não sei se eu diria predestinado, mas aqui tá falando com o Eric até agora de pouco. Eu acho que o lance deles terem usado o Ezequiel ter poder, esses poderes místicos, né? A origem do poder do Ezequiel ser místico é válido, mas não necessariamente que a do Peter também teria que ser, né? Ele poderia, sei lá, descobriu-se um cara que tem os poderes igual do Aranha, só que na verdade as origens são diferentes, né? E o que eu achei bacana foi desse lance dos vilões iniciar uma caçada atrás do Peter. Não, a gente quer de volta esses poderes que eles tinham a ideia de que seriam poderes totêmicos, eu acho, né? Que seria mais bacana. Eles estariam caçando a pessoa errada, né? Quando na verdade eles deveriam estar atrás dos poderes do Ezequiel, que sim seriam os poderes místicos, né? Mas o lance da caçada em si eu achei uma coisa bacana. Sim, só esclarecendo pra quem tá ouvindo que talvez não tenha lido a história, a ideia eu é que. A ideia da história é o seguinte: apareceu um cara mais velho, que tinha os mesmos poderes do Peter, né? Conhecia sobre. É, que sabia que o Peter era o Homem-Aranha, porque ele investigou ele durante um tempo e tal. E ele fala com o Peter que, na verdade, a origem dos poderes do Peter não foi aquela aranha irradiada, né? Na verdade, a origem dos poderes dele é uma coisa meio totêmica, assim, que é a aranha passou o poder dela para o Peter, né? E não foi a radiação que fez aquilo. A aranha já ia fazer aquilo de alguma forma e tal. Então, e ele coloca que o Peter, ele é um cara que ele verdadeiramente tem essa origem totêmica de poderes. Esse totem dele atrai o totem de outros animais. No caso, justificaria porque a maioria dos inimigos do Homem-Aranha é um polvo, é um abutre, é um lagarto, são animais, né? Que são polvos e aranhas vivem brigando. A gente vê isso na natureza o tempo todo. Pois é. E explicaria então também porque a vespa tem sentido de vespa contra o aranha? Explica a ideia dele. É, isso é uma coisa intrínseca do ser humano lá, que ele não tem controle sobre aquilo, né? Então, inconscientemente, essas pessoas que são, tipo, elas não têm verdadeiramente uma origem totêmica dos poderes dela lá, elas sentem inveja e alguma coisa assim do Homem-Aranha, que é verdadeiro, né? Ele é puro, totemicamente falando, sei lá. E nessa saga aí que a gente tem a apresentação do Morlun, não é o nome dele? Morlun. Que é um ser milenar lá que caça essas pessoas. Ele se alimenta, assim, né? Ele se alimenta de poderes totêmicos. É, justamente. Então a ideia da é mais ou menos assim. Eu concordo parcialmente com o que o Mike falou, de que se a origem dos poderes do Ezequiel fosse totêmico, mas do Homem-Aranha não, talvez ficaria interessante a história, entendeu? O problema é que eles mudaram a origem dos poderes dele, e isso ficou até o pacto com o Mephisto, se vocês forem olhar. Só lá que isso foi cancelado. Outra coisa também pra te falar daqui a pouco. Eu acho que antes do Ezequiel, que uma fase que eu não gostei foi logo que começou a Panini publicar o Homem-Aranha, os primeiros números. A morte da Mary Jane no acidente de avião. Teve umas edições muito bizarras. Era em abril. Foi em abril ainda. Era prêmio. É que ela volta na Homem-Aranha. Ele volta na Homem-Aranha da Panini número 8. Porque até quando ela volta, ela fala: não, Peter, a gente não deve ficar junto no momento. Inclusive, é a última edição que o Howard Mack escreve. É a Homem-Aranha número 8 da Panini. É justamente. Muito, muito tosca também. Depois da saga do clone, o Howard Mack. Na verdade, o Howard Mack, ele escreveu uma parte da saga do clone, né? Escreveu. Ele ficou até essa separação do Peter e da Mary Jane. Aí logo em seguida começou a fase do J. Michael Straczynski. Exatamente. Que entrou isso aqui, ó. Que foi a partir de junho de 2001 que ele assumiu a edição do Homem-Aranha. E foi até lá pra. Até o pacto com o Mephisto, né? Ele ficou 7 anos e meio com a edição do Homem-Aranha nas mãos. E dos 6 pontos que a gente vai citar aqui, 4 são dele. Que coisa, não? 6 principais pontos, né? É um bom escritor, né? Cara, não, tem um problema com o Straczynski. Tipo, eu gosto de algumas ideias que ele tem, mas ele não sabe levar pra frente. A ideia do Thor, eu acompanhei o início dele, foi muito legal, mas depois ficou uma porcaria. Ele sai, de repente, no meio da saga que ele tá preparando. O Superman na DC também. Ele teve uma ideia que podia ser interessante, mas fez 2, 3 edições e depois falou: ah, não, tá todo mundo me enchendo o saco, eu vou sair e toma aqui o filho de vocês. E aí fica aqueles buracos que ninguém sabe o que fazer. E foi no momento que aconteceu a mesma coisa. Eu acho que a única coisa boa que Straczynski escreveu do começo ao fim foi Babylon 5. E isso porque era série de TV. Eu gostei daquelas duas. A Rising Star, a primeira fase do primeiro volume do Rising Star eu gostei. E daquele que é um cara perdido no mundo de onde as pessoas são esquecidas. Eu esqueci o nome. Ah, tem uma editora que vai relançar agora o encadernado dela. Eu não faço nem ideia do que você tá falando. Não é aquele Midnight Nation, não, né? Midnight Nation, isso. Eu gostei dessa revista dele. Mas é porque não é fora de cronologia, né? É uma cronologia própria que ele cria. Não sei se vocês lembram, naquele podcast que do Norman Osborn, que o Carlos Volta tava participando, ele comentou que as coisas que ele tinha lido do Straczynski eram boas. E eu já vi muita gente elogiando o trabalho do Straczynski. Mas parece que de vez em quando, principalmente no Homem-Aranha, né? Ele dá uma escorregada fria, né, nas histórias. Mas assim, a gente tem que ter em mente que por mais que o roteirista ele seja responsável lá pelo roteiro, né, da história, ele não escolhe sozinho, né, a história que ele vai contar, vamos dizer assim. Ele apresenta aquela história para os editores e eles aprovam ou não, né? Então assim, por mais que o Straczynski tenha feito isso daí, a gente tem que ter em mente que todo mundo da Marvel envolvido com Homem-Aranha concordou com essas histórias, né? Então a gente tem costume de fazer igual a gente faz com o diretor de filme, né? A gente joga a culpa toda em cima dele, mas ele não é o único responsável. Muitas vezes é o menor dos responsáveis, né? É, porque, por exemplo, a própria saga do clone, os caras foram obrigados a continuar com ela, né? A prolongá-la o máximo possível. Você pega um filme Homem-Aranha 3 aí, o povo da Sony obrigou o Sam Raimi a colocar o Venom e tal. Então o cara fica... Ele é o que tá ali na frente, né? Então ele que leva a culpa de tudo, igual o Dan Slott tá levando agora. Olha que sobre o Homem-Aranha 3 eu posso falar de novo como é que funcionou o processo. A Sony falou, você vai por isso, isso e isso. Ela apertou o botãozinho, foda-se, e saiu andando. A Sony que pagava o salário dele, eu tinha que fazer o que ela mandava. É, se é pra fazer, eu vou fazer então, não tem problema. E que se dane, mano. Pôs na mão do estagiário e fui tomar um café. É, que meu problema do Straczynski é que ele sempre cai nessa. São várias. Sempre que ele entra numa revista de linha, ele acaba saindo e dando essa desculpa que a culpa não foi dele, foi sempre da editora. E aparentemente, eu não li muito do Straczynski, mas aparentemente ele é um cara que ele não é bom pra escrever revista mensal, né? Ele é bom pra escrever séries fechadas, é isso? Eu li muitas outras coisas dele pra poder falar. Assim, eu acho que funciona assim, ele tem ideias bacanas, né? Que nem o Presto falou aí do Thor. Eu acho que ele começa muito bem as coisas, mas eu acho que quando começa a estender muito, ele peca na execução, digamos assim. Ele tem ideias bacanas, tem uns plots legais, que nem a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar do pacto. Eu não acho o pacto de todo ruim, mas a execução da coisa que não é boa. Eu acho que as ideias são bacanas, mas na hora de executar uma ideia dele, ele peca. Eu acho que é aí que falha. E aqui, os desenhos do John Romita Jr. Eu tenho uma memória afetiva, vamos dizer assim, com as revistas com o desenho dele, na época que eu era criança que lia. Vocês gostam do traço dele? Que eu sei que é o tipo de traço que o povo ama ou odeia, né? Eu gosto, cara. Mas é uma coisa que eu aprendi a gostar, sabe? Não sei se foi no começo eu achava bem ruinzinho, assim, não gostava nada do Romita Jr., mas foi mais ou menos... quando eu comecei a ler também. E foi uma arte que eu comecei a gostar pra caramba, ainda mais quando ele desenha um cenário que tem chuva. O Romita Jr. desenhando chuva, pra mim, é um dos mais bacanas. Tem umas capas muito legais dele que ele fez pro Aranha que eu acho sensacional. A própria da volta do Duende Verde, acho que é dele, né? Lá sim. Na. É. Amanhã, 100%. É, assim como o Mike, eu também aprendi a gostar e agora eu aprendi a desgostar também. Foi uma fase. Ah. Atualmente eu não sei como é que tá, gente, mas eu gostava bastante da arte dele, sim. Não, eu não tava no início por causa que ela era muito suja. Eu achava ela sempre muito carregada. E, não sei, aprendi a gostar como vocês falaram. É estranho isso, esse padrão. É, pra mim é diferente do Humberto Ramos, por exemplo, que eu não aprendo a gostar nem a pau. Ai, não. Mas a gente tá falando de desenhista, não, pô? Pera aí, mano. Ué, Eric, que louco, velho. Deixa eu ver se eu tô confundindo o nome dos caras aqui. E... Beto Ramos é o que tá hoje. É, cara. O que não ajuda em nada, né, velho? Ah, não, é. Beto Ramos mesmo. Tem dó, né? Mas só ia falar que eu levantei a bola aqui porque nessa fase do Ezequiel o desenhista era o John Romita Jr., né? Era. A edição que o Ben Reilly morre na saga do clone também é do John Romita Jr. Ah, sim. Olha só, se não tivessem ressuscitado o Octopus na saga do clone, não tinha acontecido o que aconteceu. É, ressuscitou depois da saga, né? É, na verdade foi durante ali, né? No meio dessa coisa esticadona e tal. Foi até o pessoal lá da galerinha do Tentáculo lá. Inclusive, não, na verdade, foi depois, né? Foi depois. Ele morreu durante a saga do clone, tanto que foi o Kenny que matou ele. Mas ele volta depois da saga do clone, né? Teve uns totens envolvidos, lembra? Logo depois da saga do clone, que aí deixou... O Norman mais louco ainda, a Madame Teia com não sei que tipo de poder. Ah, a reunião do quinteto. Isso. Eu gostei dessa saga. Também. Achei boa, achei divertida. O Octopus, ele volta no mesmo mês que o Duende Verde volta. Volta não, né? No mesmo mês que o Norman Osborn volta pra sociedade lá, né? Que é justamente a capa que o Mike falou mais cedo. Que quando ele se revela que tava por trás de toda a saga, né? E ele chega, compra o Clarim e tal... Fala que na verdade ele tava na Europa, alguma coisa assim. Ele tava criando os filhos dele, o Norman. Ah, sim, é. A gente vai entrar em detalhe aí daqui a pouquinho. O próximo Próximo tópico. Mas aqui, o que aconteceu com Ezequiel, no final das contas? Ele morreu, não morreu? Morreu e ressuscitou. Teve alguma coisa disso. Tá brincando, você tá querendo me dizer que alguém morreu e depois ressuscitou na Marvel? Mas Ezequiel é conhecido, é quinta categoria, o cara. Pois é, eu sei que ele morreu, mas eu não lembro como foi. Alguém lembra? Eu sei que tem que rola algum tipo de traição, né? Eu não sei se ele tava usando o Peter como bode expiatório, assim. Por isso que eu tava falando, que eu trouxe essa ideia do poder do Ezequiel ser totêmico e do Peter não. Tipo, aqueles caçadores, né, de poderes totêmicos, eles estavam atrás do Peter, só que é como se o Ezequiel tivesse usado o Peter pra ser a isca, entendeu? Ou seja, enquanto eles estão caçando o Peter, eu fico de boa, né? Uma coisa mais ou menos assim. O que não é um plano a longo prazo. Não, não, porque iam matar o Peter pra ser, peraí. Segundo a Wikipédia, ele voltou naquela Green Hunt, que foi, saiu em Homem-Aranha 119 agora. É, mas não era ele não, era o Camaleão. Era tipo pra enganar o Peter, pra levar ele lá pro lugar. Naquela época ele já tinha... Mas eu tô vendo aqui que parece que ele salvou o Peter de, sei lá, de ser comido por uma aranha lá e morreu, uma coisa assim. Eu não lembro, eu não li nessa época. Lembrando, mais ou menos, ele se sacrificou pelo Peter mesmo. Porque ele ia o exemplo lá do totem da aranha era o Ezequiel, depois passou pro Peter. Só que tinha alguma coisa que existe um ciclo da vida da aranha que ela ia ter que morrer. O Peter, aí pro Peter não morrer, o Ezequiel se sacrificou. E foi quando o Peter entrou naquele casulo e ganhou os poderes de ferrão. Eu acho que foi nessa. Então, essa aí é o outro, não é? Esse daí já acho é tudo outro. Isso já é bem depois, porque ele morre lá no número 30 e pouco. Essa do outro é número 60, alguma coisa. Ele aparece de novo, no final do Straczynski. Não lembro, pra mim ele morria e depois não aparecia mais, não. Aí foi a fase do Ezequiel e os poderes totêmicos, lá que não acabou aí, né? Só começou aí. Mas no meio do caminho aí entre essa fase do Ezequiel e a próxima que volta com os poderes totêmicos, a gente teve a belíssima história, né? Dos pecados pretéritos lá que trouxe os filhos da Gwen Stacy. Os filhos da Gwen Stacy. Mano, essa daí eu não consegui tirar nada de bom disso aí. Nada. Hoje eu li a do Ezequiel e a dos filhos da Gwen. Li hoje, nos dois, o arco. O Ezequiel, tipo assim, é uma história relevando ali os poderes totêmicos do Homem-Aranha e tal. A história não é de todo ruim e tal, mas esses filhos da Gwen, cara, não é nada. Essa realmente, cara, essa é absurda do começo ao fim. O Extra. O cara lá, o inominável. O Straczynski? Desculpa, eu não falo o nome dele. Eu tenho por. Minha religião não permite. Esse cara aí mostra nessa história como ele conhece a história do Aranha. Que na história ele coloca que a Gwen, quando viajou, saiu dos Estados Unidos, foi pra ter os filhos, né? Só que ele fala que ela foi pra Paris. Sendo que lá no original, quando ela viajou, ela foi pra França. Não! Pula. Pra Londres. Ela foi pra Londres. No original. É que eu esqueci que Paris é a capital da Europa. Mas aqui, quem quer resumir mais ou menos o que foi essa saga aí? Peraí, eu vou ali beber uma água e já volto. Cri. Sério que eu vou resumir esse negócio? Eu acho que é, vai. Eu acho que é. Eu falei a mesma coisa no cast do Duende Verde, jogaram pra mim, então brilhe. Não é vampiro, mas brilhe. Bom, o Peter recebe uma carta que foi enviada pela Gwen Stacy, né? Falando que precisava falar alguma coisa com ele, um segredo, alguma coisa, mas a segunda página da carta não tava lá. Aí ele começa a se lamentar pela Gwen, aquele negócio que ele faz a cada 6 meses, né? Aí ele é atacado por dois, tipo, ninjas lá. Aí depois de um tempo ele vai descobrir que... Ele consegue descobrir o resto da carta lá, né? Que na verdade era a Gwen falando alguma coisa sobre gravidez, alguma coisa assim. E ele acaba descobrindo que esses dois ninjas que atacaram ele, né? É um casal, na verdade. É um homem e uma mulher que eram filhos da Gwen Stacy. E ele fala que não poderiam ser filhos dele porque ele não teve nenhuma relação com a Gwen. Ingênuo. Então, à medida que a história vai passando, você diz... Ah, Mary Jane, olha só. Mary Jane sabia, hein? Que a Gwen tinha tido filhos com o Norman Osborn. E a justificativa da Gwen é muito esquisita, né? Tipo, ela se sentia atraída pelo Osborn de alguma forma inexplicável lá e eles tiveram filhos. Foi uma hipnose, cara. É que ele usava avanço. Na... Nossa, velho. Ela gostava de cabelos exóticos. É porque ela fala que ela, tipo, o segredo que tinha nele, alguma coisa, atraía ela e tal. Pode até ser que foi hipnose, mas isso não é deixado claro, na, pelo menos na história principal, não. Aquela era fã do Tommy Lee Jones. É, igualzinho o Tommy Lee Jones. Na época, naquela época era igualzinho. O Mike Deodato, que era o desenhista, acho que a única coisa boa na história lá é o desenho, né? Mas enfim, no final das contas, ele descobre que, como eles eram filho do Norman Osborn, e o soro do duende lá fez com que eles crescessem de forma acelerada, né? Por isso que eles já eram adultos. E eles acham que o Peter, que era o pai deles, que os abandonou lá e deixou a Gwen morrer, né? E o Osborn criou eles, ensinando que o Peter e o Homem-Aranha não prestavam. E... No final das contas, eles chamam Sarah Stacy e Gabriel Stacy, né? No final das contas, a Sarah meio que acredita no Peter quando ele fala que é inocente, né? Mas o Gabriel acha um esconderijo do Octopus. Do Osborn, né? E veste um traje lá, se injeta com soro e veste o traje lá do Duende Cinza. Né? É só coisa boa, cara. A história toda é só coisa boa. Sem contar que rola um affair lá com a Sarah, né? E a Mary Jane fica com ciúme. Tem isso, não? Tem, sim. Não chega a acontecer nada, mas fica aquele lance de lembrar da Gwen. E, você é muito parecida com a Gwen, aquela coisa toda. E a Mary Jane não gosta muito, não. É porque a Sarah é filha de gêmea da Gwen. É, exatamente. Igualzinha, né, cara? É clone. Mas a questão é, mano, ela tem 5 anos, cara. Tem isso. Tem isso também, que tinha o esquema do crescimento acelerado, aquela coisa toda, por causa do soro do duende. É muito ruim. No final das contas, o Homem-Aranha vence o Homem-Aranha junto com a ajuda da Sarah. Eles derrotam o Gabriel, que fica sem memória, e a Sarah vai embora. Ou seja, eles não morrem, não acontece nada, eles estão vivos por aí. Tanto que depois do pacto com o Mephisto, o Gabriel apareceu uma vez. Lá numa teia do Homem-Aranha, lá que ele ataca o Harry Osborn, alguma coisa assim. Então não apagaram isso com o pacto. Não. Ou seja, a Gwen continua... Sabe que tem um erro fatal, o Gabriel ser filho do Norman, né? Gosto do cabelo. Porque não tem o cabelo, cara. Aquilo lá é totalmente dominante. É um gene opressivo, né? Não é nem dominante. Né? Opressivo. Oh, mas... Ah, e detalhe que dá uma nova explicação do motivo que o Norman pegou a Gwen e jogou ela da ponte, né? Não lembro desse detalhe. Você tá grata? Tchau. É porque a Gwen ameaçou ele que revelaria os filhos dela. Isso parece que os filhos dela estavam com ele, né? Aí ela fala que vai revelar, não sei o que e tal. Aí, diante da ameaça, ele pega ela e joga ela da ponte, tá vendo? Na verdade, não foi simplesmente porque pra provocar o Peter, sabe? Foi tipo dois coelhos numa cajadada. Na verdade, que ele, o que o infeliz fala é que ela já tava morta lá na ponte quando ele derrubou ela. Pior que se você pega a história original e vai ler, realmente não mostra nenhuma vez que a Gwen dá mostra que ela tá viva ainda lá em cima da ponte. Sim, mas sempre foi dito que ela tinha desmaiado. É, então. Ah, mano, eu acho que esse é o tipo de coisa que não se deve brincar. Isso, né, cara? Essa história aí, realmente, ela saiu entre 2004 e 2005, só pra localizar mais ou menos aqui. O Ezequiel foi em 2001, 2002 ali, lá pra 2004, 2004 Estados Unidos, 2005 aqui. Se você não leu e tem uma arma em casa, por favor, não lê. Mas aqui, um detalhe. Ela saiu na... Ah, só um detalhe aqui. As revistas do Ezequiel foram da Homem-Aranha 7 a 10 da Panini, né? Só por informação. E essas da Gwen foram as edições 41 a 46. Aí eu ia comentar que foi na mesma época que tava saindo A Caída Entre os Mortos, que a gente gravou um podcast sobre ela. Então, pelo menos, tinha uma história boa, né, na revista. Essa do filho da Gwen foi até a 46? A 41 a 46, o Pecados Pretéritos, né? Mas parece que... Eu acho que eles acabam aparecendo de novo depois, mas... É, eu lembro que a capa da 52, ele tá com a Sarah no colo. Deve ser por isso que, a hora que você comentou do ciúme lá da Mary Jane com ela, com a Sarah, que eu não lembrei. Provavelmente é nessa edição que você falou aí. Ah, tá. A que fala dos filhos mesmos é da 41 a 46. Entendi. Né? Que fecha o primeiro arco, digamos assim. Né? Isso. Os outros eu nem li, pra falar a verdade. Mas né? É difícil comentar, né? Eu tinha algum comentário pra fazer disso aí, mas eu até esqueci, cara, de tão boa que a história é. Bom. Vou falar em história ruim, vamos pra outra. Melhor. De quem foi a ideia de escolher esse tema pra o primeiro cast do ano? Bem melancólico. Melancólico. É a notícia do Homem-Aranha Octopus? Aham, é do Peter Polvo. Do Peter Polvo. Mas de chegar lá no Peter Polvo, a gente tem uma outra história ainda do Straczynski, né? Ainda dessa era negra do Straczynski lá. Também com o desenho do Deodato, que se você for olhar, são desenhos melhores do que o da história da Gwen, que foi melhorando com o tempo, né? Que é o outro. Que basicamente é o retorno do Morlun, né? Pra atacar o Homem-Aranha, matar o Homem-Aranha. Não, deixa outra pessoa resume aí, por favor. Eu tô achando que sou eu que li pra fazer esse cast. Aqui no pacto com o Mephisto, eles pediram pra apagar tudo, então eu apaguei também. Pediram pra apagar só o casamento. Não, apaguei tudo. Toda a fase do infeliz lá. Por favor, se é pra apagar, faça direito. E não fazer igual apagaram isso e deixaram um monte de porcaria, como você acabou de falar, do filho lá do... É porque apagaram só o casamento do filho com a mulher. Pois é. Eu não sabia que tinham trazido o filho dela de volta, o filho dele de volta. Depois do namoro dele. Cagado, hein? Pois é, não... e tem referência, quando a ameaça apareceu, aquele duende doido lá, alguém fala que ah, é o duende cinza, não sei o quê, chama de duende cinza, né? Aí o Homem-Aranha fala alguma coisa, tipo, ah não, duende cinza não, já tive um que me deu muita dor de cabeça, ele faz uma referência nessa fase. Bom, mas falando do outro, foi uma história que saiu entre 2005 e 2006, aqui no Brasil ela saiu na Homem-Aranha 163, né? 2005, 2006 lá nos Estados Unidos, 2006, 2007 aqui. E basicamente é uma história que volta lá na questão dos poderes totêmicos do Homem-Aranha. O Morlun aparece, mata o Peter, e aí o Peter tem toda uma experiência lá que eu não lembro direito com uma aranha lá. Como é que é, Mike? O Mike deve lembrar. Então, ele tem aquela questão de evolução, né? Evoluir ou morrer. Rola um esquema assim, ou ele deve evoluir os poderes dele ou ele vai morrer. É como se ele tivesse que assumir de uma vez assim que os poderes deles têm origem nesse totem da aranha, né? E aí nessa aceitação de que realmente os poderes dele têm essa origem mística, que ele sai do casulo lá com toda essa nova atualização de poderes, né? Inclusive não teve a ver dele ter tomado um cacete da rainha inseto ou alguma coisa do gênero, uma bobagem assim. Ele é picado, na verdade, né? Ele é picado, que ela é uma dessas entidades místicas aí que fica tentando se alimentar dos poderes totêmicos dele, né? Na verdade, ela tenta usar ele pra criar uma nova... Como fala? Meio esquema, tipo, meio Viúva Negra, né? Ela quer ter uns filhotes aranha lá, quer usar os poderes totêmicos do Peter, e aí ela pica ele. Tanto que acho que tem uma capa, inclusive, acho que é Homem-Aranha 47, que ele tá se transformando numa aranha. Mas isso é lá atrás, né? Ah, tá. O que a gente tá falando... É, que o Mônio falou dessa rainha. Essa rainha é mais ou menos nessa fase aí que ele tá se transformando. Entendi. Então acho que ela é antes do outro, né? Eu comentei aqui que o outro retomava isso dos poderes totêmicos, mas na verdade eles nunca ficaram de lado, né? Ficaram. Eles só diminuíram a... Eles estavam sempre... Por isso que a gente tava conversando naquela hora, tava esquecendo, né? Porque eles sempre davam uma diminuída na importância disso, né? Mas eles estavam sempre ressuscitando. De vez em quando eles ressuscitavam essa ideia, né? Ressuscitavam voltavam a dar uma importância maior pra essa questão. Tanto aí... que esse do outro aí foi aquele esquema que eu acho que foi mais pra se encaixar com o que acontecia no filme, né? Que foi o lance das teias serem orgânicas, né? Porque o filme acho que foi de 2002, né? 2002. E aí eu acho que no segundo filme que aí que nos quadrinhos as teias dele, que depois do final da saga do outro, também eram orgânicas. Eu acho que foi depois do terceiro, já que o terceiro é de 2005, não é? Não lembro, cara. Não, o terceiro é 2007. Ah, não, então é a saga começou lá em 2005. É 2002, 2004 e 2007. Foi entre o 2 e o 3, então. É. Então, isso. É, e você comentou dos poderes aí, né? E o que acontece é que o Morlun mata o Homem-Aranha, o Peter Parker, né? Aí ele tem a experiência lá com a aranha, não sei o quê. Ele aceita ou não aceita essa questão de totem e tal. Aí ele volta a viver, né? Saindo desse casulo aí e tal. E quando ele volta, ele tem alguns poderes. poderes diferentes, né? Além dos poderes que ele já tinha, ele consegue, tipo, se comunicar lá com as aranhas e tal. Ele tem a teia orgânica e ele tem aquele ferrão que saiu do pulso. Um ferrão, tipo uma... É, um ferrão mesmo, né? Que saiu do pulso. E assim, os poderes em si, nas lutas, eram legais, né? A história do Totem que era, né... É, não. Então, eu acho que na verdade, assim, nessa questão da experiência, da origem dos poderes deles serem totêmicos, não, realmente é meio bizarro. Mas se você levar para essa questão da evolução, né, em que ele teve uma experiência com esses poderes totêmicos, e isso fosse uma coisa que mesclasse com esses poderes que ele já tem de origem científica, digamos assim, né, que foi uma experiência radioativa, talvez seja mais fácil de aceitar, porque é uma coisa que juntou uma coisa com a outra, né? Uma coisa com a outra e tornou-se essa evolução que é citada na saga. Eu lembro que na época que eu li, eu ainda não... Foi meio que na época que eu voltei a ler Homem-Aranha ali. Eu tinha parado lá na Abril, né? E lá na Prêmio. E quando eu li a saga, eu não achei ela ruim. Assim, eu fiquei meio perdido um pouco com esse negócio. Que aranha que é essa? Que poder totêmico que é esse tal? Mas a história em si, eu lembro que eu não achei ela muito ruim, não. Então, lembrando que a primeira experiência do Peter com essa questão de poderes totêmicos foi quando ele pediu ajuda pro Doutor Estranho. Lá no comecinho lá da Panini lá, ele tá procurando um cara que viaja, ele sequestra crianças e viaja entre portais dimensionais, assim. E ele vai pedir ajuda pro Doutor Estranho pra achar esse cara. Só que o Doutor Estranho fala pra ele assim, viagens por mundos espirituais, místicos, assim, é perigoso. Então se você encontrar uma coisa que chame a atenção, que não seja o que você tá procurando, se afasta. E ele não faz isso. Ele acaba encontrando essa aranha, esse totem da aranha, a primeira vez, antes mesmo de ter um contato com o Ezequiel. É, Mônio, Magaren e Marcelo, vocês chegaram a ler alguma coisa nessa época aí, ou conhecem um pouco da história nessa época? Não, na época que eu li, eu acho que eu confundi a morte do Ezequiel por causa dessa saga do outro que volta o Morlun. Ele se bobear durante a viagem nele dentro do casulo, ele deve ter lembrado do Ezequiel, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto o Peter se olhando no espelho com um monte de olho e desistir de ler. Isso é bem... É, isso daí foi na época que o Mike falou aí. Da rainha lá, né? Da rainha aranha lá. Inclusive, no final da saga O Outro, aparece um novo vilão com origem nesses poderes totêmicos, né? Que sai, na verdade, do casulo dele, né? Que é uma outra espécie de aranha lá. Isso aí ficou esquecido, não ficou? Ficou. Eu, pelo menos, não lembro que fim deu esse vilão aí. Era um tipo de um clone do aranha? Cara, acho que não, porque era uma outra... Era um vilão... Era uma mulher, né? Era do sexo feminino, pelo menos. Não lembro disso. Do gênero feminino, digamos assim. Eu também lembro. Na verdade, ele é formado pelas aranhas que estão no casulo dele, quando ele sai. Dá pra ter uma ideia de como que a história, as histórias são boas pelos nossos comentários, né? É esquecível, né? A gente só lembra da pior parte, o resto é completamente esquecível. Eu lembrei muito da história do Ezequiel e dos Filhos da Gwen, porque eu li hoje, né? Se eu tivesse lido na época, eu tinha sido também. Que coragem. É, o sacrifício que eu tive que fazer pelo, pelo Tripcast, né? O problema dessas sagas é que eu só lembro que ela existiu. E tenho muito, uma lembrança muito ruim dela. Mas a história em si eu não lembro mais. Pra ver como ela deve ser ruim. Bom, então, com o final dessa saga Outro aí. Antes disso, só quero falar, não tá na pauta, mas que a revelação da identidade do Homem-Aranha foi uma bosta também. Pronto, falei. Ah, cara, eu não achei, não. Achei que foi mal trabalhado. Não trabalharam depois. Podia ter surtido muito, muito fruto disso. Tipo mas, assim, falando na Guerra Civil? É. Naquela época, o Homem-Aranha ele fazia parte dos Vingadores. Ele foi. É, toda a família dele era protegida pelos Vingadores, né? Pela Torre dos Vingadores, por heróis muito mais fortes que ele mesmo. Então, o que acontece ali é que ele é convencido pelo Homem de Ferro, o governo dos Estados Unidos, na pessoa do Homem de Ferro, né? De que revelar a identidade seria o correto perante a lei, né? Então, assim, é muita cara do Homem-Aranha fazer isso, né? Revelar a identidade. Sim, claro, porque a tia May, a Tia May e a Mary Jane nunca mais iam sair da torre, estavam bem protegidos. Esse lance da... foi mais um... ele tava se sentindo em débito com o Tony Stark, tanto que eu lembro que tem um... quando ele tava pensando o que ele vai fazer da vida lá, se ele vai se revelar ou não, ele fala assim, não, mas o Tony fez tanto por mim, hoje ele arrumou um lugar onde eu morar, me protege minha família, não sei o que. Ou seja, se qualquer outro tivesse pedido pro Peter se manifestar a identidade dele, talvez ele tivesse falado não. Mas por ele se sentir em débito com o Tony Stark, ele falou, não, preciso pagar essa dívida de algum jeito. Tá, desce uma garrafa de Jack Daniels que ele tava feliz, não precisa fazer isso. Então, mas foi o que o Tony pediu, entendeu? O Tony pediu pra ele, revela sua identidade porque eu tô pedindo pra você fazer isso. Então tá ele bom. Ele oferecer essa garrafa de Jack Daniels no lugar. É, se ele tivesse pedido a garrafa, o Peter teria dado a garrafa. O Tony tem problema com bebida, cara, não pode não. Por isso que ele aceitaria a troca. Mas assim, a revelação da identidade do Peter na época, a Guerra Civil, pelo menos na minha opinião, foi uma a Guerra Civil toda foi uma ótima saga, né? Pelo menos eu achei boa. Assim, a minissérie principal, sim. Aí a revelação de identidade do Peter, naquele contexto, ela fez muito sentido, na verdade, igual o Mike comentou. E assim, ela rendeu uma boa história, que foi aquela que a Back a tia, né? A Tia May é baleada, e aí você tem aquele Back in Black, que o Mike lembrou bem aí, que é a volta do uniforme negro, né? Que foi uma história muito boa na época. Pelo menos eu vi bastante, né? Sim. O problema foi o depois, né? O que aconteceu depois, né? Basicamente, no Back in Black, o Homem-Aranha, ele descobriu que quem mandou o tiro na Tia May lá tava a serviço do Rei do Crime. Ah, sim. E ele arrebenta com o Rei do Crime lá na prisão. Aí depois que acaba essa fase, chega num ponto que nenhum médico, super-herói, sei lá, qualquer coisa, consegue curar a Tia May, porque ela tá tipo num coma, né? E aí entra a história do Um Dia a Mais, né? Que foi a última do Straczynski, sugerida pelo Joe Quesada, que foi o desenhista, inclusive, que era, bom, colocar o Mephisto na jogada, que era um demônio, né? Pra fazer um pacto com o Homem-Aranha e a Mary Jane pra salvar a Tia May, em troca do amor que existe entre o Peter Parker e a Mary Jane e apagar da cabeça de todo mundo que a identidade secreta do Homem-Aranha. O que na verdade a gente vê que o Mephisto não fez nada, né, velho? O Mephisto mesmo não fez nada. Ele alterou a realidade, né? Então, mas como assim? Ele mandou o Peter de volta pro passado? Só isso? Na verdade, o que ele fez, você tem lá naquele Um Momento no Tempo lá, que saiu no início do ano passado. Sim. Mostra que, na verdade, uma coisinha lá na história do casamento do Homem-Aranha, lá na Homem-Aranha 100, né? Uhum. Ele muda um detalhezinho ali, e aquilo gera uma reação em cadeia que faz com que o Peter e a Mary Jane se casem. Inclusive, Um Momento no Tempo é uma ótima história, né? Eu também acho, né? Na verdade, eu acho é aquele negócio que a gente fala assim, o pacto em si é uma porcaria, é ridículo, né? Mas quando chega no Momento no Tempo que a gente vê o que exatamente aconteceu, eu acho totalmente plausível, né? Que foi aquela questão do o que eu falo pra você que o Mephisto, se for ver, não fez nada, porque você não vê ele atuando no que tá acontecendo. Você vê ele falando lá, quando a Mary Jane cochichou lá, que ela também queria esquecer e tal, né? De quem o Peter era. Mas, tipo, no, é o tipo de coisa que, sei lá, o Doutor Estranho poderia fazer, entendeu? Ele poderia, se fosse fazer um negócio que assim, o Reed Richards poderia mandar o Peter pro passado, né? Pra que o casamento não acontecesse, entendeu? O problema maior é esse, assim, eu acho que um pacto com o demônio lá foi uma coisa que não tem nada a ver com as histórias do Homem-Aranha, né? É uma coisa que é uma coisa comum no universo do Doutor Estranho, no universo, sei lá, do Motoqueiro Fantasma, né? Não, não é uma coisa que cabe numa história do Homem-Aranha, assim. Então, assim, se eles tivessem acabado com o casamento de qualquer outra forma, eu acho que teria sido melhor, né? Teria sido melhor, concordo. Eu não sou contra eles terem acabado com o casamento, eu sou contra da forma que eles fizeram pra acabar com ele, né? Não, tanto que o porquê do casamento não acontecer é totalmente plausível, né? Ele não apareceu, simplesmente não apareceu no dia do casamento por causa de uma pedrada que ele tomou do cara. E não foi assim, o lance da pedrada é que não foi um Venom que foi lá e acabou com ele, não. Foi um carinha, um bandidinho qualquer aí que acertou uma pedrada nele e ele ficou desmaiado a noite inteira. É porque o que fizeram, essa Um Dia a Mais saiu no Brasil lá na edição 81-82 de 2008, né, da Panini. Aí o que eles fizeram foi agora, em 2012, nessa história Um Momento no Tempo, mostrar o que realmente aconteceu, né? Uhum. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, eles revisitaram aquela história lá do casamento do Homem-Aranha, que começava com ele impedindo o Electro e os capangas dele lá de assaltar um banco, alguma coisa coisa assim. Uhum. Aí o que acontece é o seguinte, na história original, ele impede normalmente, fica ele naquela dúvida lá, eu vou casar com a Mary Jane, tá certo, não tá certo, tal. A Mary Jane também pensando a mesma coisa, e no final das contas, os dois chegam lá e se casam, né? Esse momento no tempo, ela mostra que um dos assaltantes que tava junto com o Electro consegue escapar, ou seja, foi uma mudança ali pequena, né? Aquele esquema de você pisar numa borboleta no passado lá e ferrar o mundo, né, no presente. E é esse cara que foge que, no final das contas, ele vai fazer o Homem-Aranha desmaiar lá na frente. E eu não sei se é ele mesmo que persegue a Mary Jane também, era? Não lembro, de perseguir a Mary Jane não lembro. Tem um cara que persegue a Mary Jane lá e faz ela passar um aperto lá, que faz ela repensar se ela realmente é realmente segura ela ficar com o Homem-Aranha ou não, alguma coisa assim, né? Uhum. Aí no final das contas, o Peter desmaia, perde o horário de casamento. Quando ele vai pedir desculpa, a Mary Jane fala que não aguenta mais aquilo e tal, e eles se separam. Então, assim, é uma história plausível, né? E, assim, o legal é que eles meio que pegaram aquela história lá dos anos 90, ou acho que é dos anos 90, né? Início ali. E os traços, até os traços são meio parecidos, né? É como se eles realmente tivessem revisitado a história original. Exatamente. Vocês chegaram a ler um dia a mais ou vocês passaram longe? Eu parei, eu tinha voltado a ler e parei na cagada sinistra. Mas você chegou a ler o pacto, não? Então, acho que eu li a história do pacto, só que mostra, a menininha mostra lá a vida que ele poderia ter tido. Não, nem o pacto eu li, parei antes. Eu li essa história que vocês estão falando, mas não gostei dela, não. É, foi difícil voltar. Eu gostei da emulação que eles fizeram, que você estava falando, do desenho, do traço parecido com o que era na época, na década de 70, quando eles se casaram. 70, 80? Final dos anos 80, mais ou menos. E eu gostei da simulação, mas a história em si eu achei bem meia boca, bem broxante. Eu prefiro o que aconteceria se o Peter e a Mary Jane não tivessem se casado. Aquela que caiu lá no mês do casamento, né? Lá isso. Ele terminava com quem? Com a Silver Sable? Com a Silver Sable. A história é legal, Homem-Aranha aí, isso. Bom, e assim, já vi muito lugar falando que o Joe Quesada, ele não gostava do Peter Parker casado, né? Ele queria fazer a separação porque não só ele, né, mas vários roteiristas eram preguiçosos, quer dizer, tinha dificuldades de trabalhar com o Peter casado, né, preferia ele solteiro. Sim, divórcio nem pensar, né? Pois é. Apesar que do jeito que o Peter é certinho, eu nem sei se o divórcio caberia na história ali, né? Mas sei lá. É, você acha que divórcio é coisa de quem não é certinho? Não, cara, é porque ele é todo... Peter tem um perfil meio conservador, né? Daquele que acha, assim, considera o casamento como, sei lá, uma coisa meio que pra vida toda, né? Pelo menos é o que... A impressão que ele me passa é essa, quando eu leio alguma revista. Sei, sei. A partir da MJ mesmo. Pois é, poderia ser. Tanto que lá no início, que o Mike comentou que ela meio que se separou do Peter lá no... Quando ele acha que ela morreu, do avião e tal, ela se separa dele, né? Assim, não divorcia, mas ela fala que não tá dando certo, não sei o quê, eles ficam separados um tempo. Na verdade, a gente nem comentou muito, mas esse lance da você deve estar falando lá do comecinho da Panini. Isso. Quando mostra que a Mary Jane tinha morrido, mas na verdade era um cara que queria ser o Peter. Isso foi um puta negócio zoado, velho. Isso foi ruim mesmo. Esse, a gente passou batido por cima dele, mas esse é um dos que eu falo que esse foi ruim de verdade. Do naipe aí dos filhos da Gwen aí. Que o cara, ele queria ser o Peter, por isso ele sequestrou a Mary Jane, ficou com ela lá um tempo e não sei o quê. Horrível. Isso aí foi uma das coisas grotescas, realmente. Porque assim, a gente citou muita coisa que ela tem, que nem a saga, que a gente comentou, a saga do Ezequiel, não é lá aquelas coisas, mas eu gostei, posso falar que eu gostei. O pacto é um negócio bacana. Hoje eu vejo como bacana. Na época eu não gostei de nada, tanto que parei de ler no One More Day e voltei justamente no Green Hunt, que é um pouco antes desse momento no tempo. E aí depois que eu li o momento no tempo, eu falei, putz, realmente fazia sentido o negócio. E eu achei plausível a história. A gente falou também do lance da saga do clone, mas eu também recomendo pra quem quer ler, acho que vale a pena. Porque, tipo assim, que nem eu tava comentando com o Magaren, vale a gente pegar, tentar ver a coisa como um começo, meio e um fim, né? E parar, às vezes, de ficar olhando assim, ah, não, mas o Peter era assim, o Peter era assado, esse não é o Peter que eu conheço, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem que, hoje, o perfil da galera que tá escrevendo, até do pessoal pra começar a ler, vários recomeços. Ou seja, a saga do Ezequiel é uma saga pra você começar a ler, porque você vê uma nova origem. A saga do outro é uma saga pra você começar a ler, por causa que mostra o Peter se evoluindo. O Um Momento no Tempo é uma saga pra você começar a ler. Então, a galera, eu acho que, pelo que eu tô vendo, né, não tô falando que não é exatamente isso, mas o que eu vejo hoje é que os escritores trabalham pra que é começo, meio e fim, e você possa começar a ler um quadrinho em qualquer momento, né? Por isso que hoje tem as mega sagas na Marvel. Qualquer mega saga, ela tem aquele fim que os caras falam, não, a saga vai mudar o Marvel. Ou seja, o começo é válido. Você pode começar a ler o Marvel, começar a ler no CIA. Você pode começar a ler no Reinado Sombrio, você pode começar a ler na Era Heróica. Então eu acho que esse tem sido o foco dos caras, né? Ah, fez uma coisa que não ficou boa lá, que nem a gente tava falando de, que o Presto comentou, de às vezes os caras se perdem, né? Eles escreveram a saga do clone, a saga foi uma coisa bacana, do nada aquilo não era mais válido. Pra quem é leitor que acompanha muito tempo, sente essa falta aqui que dá. Assim, putz, os caras não estão tendo uma boa continuidade. Né? Não tá bacana. Mas, pra quem é leitor novo, isso é perfeito. E o que a editora quer, né, falando comercialmente, falando, é leitor novo. Quero perder os antigos, né, que estão no velho mesmo, e tem outras preferências, às vezes vão dando preferência pra outras coisas, e segurar a molecada pensando, que você assistiu o filme aí há 2-3 anos atrás. Ô, Mike, é igual o que ela faz lá nos Estados Unidos, né? Ela, pros leitores antigos, ela relança encadernado, lança aqueles Spider-Man, Amazing Spider-Man Omnibus, ela vai relançando essas coisas para os mais antigos, que inclusive é mais caro, porque em teoria os mais antigos são mais velhos e já trabalham e já tem dinheiro, né? Sim. Quanto que as revistas mensais é gente nova que lê praticamente, né? Quem é mais antigo meio que chega num ponto que enjoa das mensais, né? Enjoa. Começa a ficar repetitivo. Que é até o caso que acho que o Mônio e o Magarin comentaram uma vez, né? Que a história começa a tipo assim, ah, de novo a mesma história, só que agora é com o Lagarto ao invés de ser com a Butre, né? Mas eu posso só fazer uma pequena observação? Claro. Eu acho que esse papo de anão, porque tem que ter uma espécie de um começo pra atrair leitor novo, é uma frescura sem tamanho. Eu mesmo comecei a primeira revista que eu peguei foi aquela primeira do Venom, que era a última aventura com o uniforme negro. Ah, sei, sei. Peguei o bonde andando completamente naquilo lá. E me interessou, continuei lendo, continuei comprando, comecei a procurar revista antiga. Eu não acho que a questão de ser um início que atrai leitor, é a história boa que atrai leitor. Então, cara, mas quer dizer, aquilo era uma outra época, né, cara? Era uma outra época, era uma outra. A gente vivia numa outra, digamos assim, como que posso dizer? É outra geração. É outra geração, exatamente, a palavra é essa. Mas a geração é outra. Sim, hoje o pessoal de hoje não tem, vou usar bem umas palavras, não tem capacidade pra fazer isso. Pra você ver, tá tudo mais fácil, pega os videogames. Se você só não termina o videogame, se você não quiser um jogo, o pessoal não tem essa, pega a história andando. Eu tenho um colega que é velho, já começou a ler as histórias do Aranha agora, sempre fica perguntando por que isso, por que aquilo. Eu não tenho capacidade de ir atrás. Eu comecei a ler Homem-Aranha com aquela do Caçador Sinistro. Não, minto. Foi a primeira mensal que eu li. Mas eu peguei Carnificina Total pra ler, primeira coisa. Que tem personagem a dar com pau lá em Carnificina Total. E falei, pô, da hora a história, vambora. Agora aqui, só um detalhe. Igual vocês falaram que os anos 90 era diferente, né? Você pode pegar qualquer revista dos anos 90. De 2 em 2 meses, é reexplicado toda a origem do Homem-Aranha. Ele é atualizado tudo que tá acontecendo. De 6 em 6 edições, ele fala da morte da Gwen. E a cada um ano, ele reapresenta todos os inimigos dele. Então, assim, era uma época que, beleza, eu comecei a ler, sei lá, em maio de 92. No máximo, até ali pra setembro, eu já saberia tudo que eu preciso saber, né? Assim, pra entender as histórias da época. Tanto que, uma coisa que você pode ver na época lá, você pega uma revista do Homem-Aranha que tinha 4 histórias, 3 histórias, normalmente, vamos supor que ela tinha uma Amazing Spider-Man número, sei lá, 420, 421 e 422 na mesma revista. A 420, ele começa a história. Na 421, ele já resume toda a história da 420 e continua. Na 422, ele resume toda a história da 20, 21 e continua, entendeu? Então, assim, era uma época que era mais fácil você pegar o bonde andando, vamos dizer assim, né? E eu lembro que foi assim comigo, né? Eu peguei a revista do Homem-Aranha no mês de abril. Quando foi no final do ano, eu já conhecia todos os principais inimigos, já sabia da Gwen, já sabia tudo, entendeu? Então era uma época um pouco mais fácil de pegar a revista caminhando já. Hoje em dia é meio complicado. Não acho. acho, não concordo. E mesmo que for mais difícil agora, pô, a internet tá aí, tá todo mundo na internet. É só você colocar Homem-Aranha na Wikipédia, o mínimo você sabe o que, que é do personagem. Então, mas saber sobre o personagem é uma coisa. Agora, você conhecer a história que tá acontecendo ali são outros 500. Você saber quem é a Gwen Stacy é uma coisa. Você saber quem é o Duende Macabro, o Duende Demoníaco. Agora, pegar uma história que tá rolando ali são outros 500. Você não vai entender o contexto que você tá entrando ali. Você vai conhecer os personagens, mas o contexto da história que tá acontecendo, você vai ficar perdido, entendeu? Porque antigamente não mudava muita coisa, né? Assim, era... Você teve grandes mudanças. Por exemplo, a última teve uma grande mudança, que foi o casamento do Peter com a Mary Jane. Depois, o ponto alto que teve foi a saga do clone, se você bobear, né? Isso aí foi num período de, se você bobear, quase 10 anos aí, né? Que o status quo dos personagens não mudava, basicamente. E hoje muda pra fazer bobagem. Então, mas é por isso que eu falo que na época era um pouco mais fácil você pegar a história, porque você não precisa preocupar com isso de que hoje em dia, a cada 2 anos, um cara deixa de ser o vilão, o outro entra no lugar e já não é vilão, é herói, não sei o que. Na época acontecia, mas era assim, anos 80 e anos 90 as revistas eram um pouco mais infantis, se você for olhar, né, do que hoje, assim. Isso eu não tô falando só de Homem-Aranha, não, tô falando no geral, né. E apesar que os anos 90 foi um ano com histórias medianas, né? Não vou falar ruins, não, mas era um ano que quase... Foi o ano da crise, né? Quase afundou o mercado de quadrinhos, né? Se não fosse os filmes pra salvar nos anos 2000, a gente tava ferrado. Ou não. Podia ter poupado muita coisa. Como assim? No caso do Homem-Aranha, sim, né? Mas, assim, o teria ferrado com todos os heróis, né? E, assim, o Homem-Aranha, eu acho que a gente pode dizer que foi o herói que mais sofreu, né? Eu tenho aquela teoria de que rola aquelas reuniões da Marvel, sei lá, todo ano, pra ver o que vai ter no ano anterior, no próximo ano, os heróis. Aí, quando termina, eles falam, pronto, agora sim, vamos lá ver como é que a gente vai ferrar o Homem-Aranha esse ano. É por aí mesmo, cara. Bom, mas depois lá do Um Dia a Mais teve Um Novo Dia, né, que foi esse novo, foi a nova fase do Homem-Aranha, né, como a vida dele, como se não tivesse casado, né. Teve algumas sagas que tá saindo agora no Brasil, mas no final do ano passado teve uma bomba aí, né, que foi uma história que o roteirista até ameaça de morte recebeu. Também convenhamos, é o cúmulo, hein. Get a Life, né? Igual o William Shatner falou. Mano, é o cúmulo de ser um fracassado. Puxa, cara. Se não quer ler, não lê, né? Ninguém tá obrigando a ler. Pois é, então, quem quer falar aí qual que foi a bomba aí do final de ano nas revistas do Homem-Aranha? Não, não, não. O roteirista já começou a dar a dica quando ele falou que vinha uma coisa por aí que ele ia ter medo de sair de casa. Pois. Daí você já vê que ele tinha plena capacidade de sua história. Vai avisar que é spoiler pra quem estiver ouvindo? Ah, sim, de agora toca um alerta de spoiler. Daqui pra frente não saiu no Brasil ainda não. Deve chegar só no final do ano ou ano que vem, dependendo da Panini, né? Cara, eles falaram que vão acelerar as coisas. Se depender da Panini, chega esse ano. Será? Eles falaram que vão acelerar, tanto que esse mês vai ter 2 revistas dos X-Men pra... É verdade, e eu ouvi falar que vai ter a mesma coisa com a Homem-Aranha, não sei qual, não sei como que vai ser. Na verdade vão ser com todas, né, X-Men só é a primeira. Isso. Só abrir um parênteses aqui de uma coisa que a gente não falou num dia a mais. Há muito tempo atrás, quase que no início do Arachnofan, o Emílio Barassal, ele mandou ele é roteirista, né, ele mandou um roteiro alternativo da história que eles poderiam ter feito nesse Um Dia a Mais. Tá até no blog lá, vou linkar aqui no link do post aqui do cast. Mas basicamente o que ele fez lá, deixa eu ver se eu lembro, né? Ele colocou que Um Dia a Mais era... O Peter não ia conseguir salvar a Tia May, né? Igual tava as histórias. Aí ele fez um esquema de que o Doutor Estranho conseguiu fazer com que a consciência da Tia May, tipo, saísse do corpo dela e tal, e passasse um dia a mais com o Peter antes dela morrer, entendeu? Então mudou um pouco o sentido aí do nome da saga. Aí tem toda uma história muito boa, inclusive, sabe, que ele escreveu o roteiro dela incentivando ele, ela falando que ele deixar ela ir e tal, tal, tal. Aí tem umas lutas lá, algumas coisas na história, né? E assim... Eu vou deixar o link pra vocês lerem depois, mas seria uma história muito melhor do que realmente foi o Pacto, entendeu? Pelo que você falou, seria bem interessante. Eu vou linkar depois lá, mas eu recomendo aí depois vocês darem uma olhada. Foi mais ou menos, guardando as devidas proporções, que aconteceu lá quando a Tia May morreu, e eu estou fazendo aspas, na saga do clone. Ela estava em coma, ela voltou para passar mais um tempo com o Peter e morrer. Que veio depois e estragou tudo, mas se tivesse ela morrido lá mesmo, tinha sido legal. Aquela história foi bem legal, né, dela dando o último adeus pro Peter. E falando que, você acha que eu sou idiota? Eu já sabia que você era o Homem-Aranha. Pois é. Bom, mas aí, desde o que começou um novo dia lá, que era essa, recontando a história do Homem-Aranha como se ele não tivesse casado, né? O Dr. Octopus, ele tava mal pra caramba, né? Tipo, se o cara ficava praticamente dentro de um casulo lá que mantinha ele vivo, e tudo que ele fazia era através dos tentáculos, né? E ao longo desse tempo, desde lá de 2008 e tal, foi tendo trabalhado isso, de que ele tava querendo, tinha algum plano, alguma coisa. Tem até uma revista que ele aparece, uma revista do Homem de Ferro, que ele aparece lá tentando roubar a tecnologia do Stark, alguma coisa assim, né? Eu não cheguei a ler direito. É, mas eu cheguei até a fazer um post lá no blog da Comic City lá, comentando essa edição do Homem de Ferro, né? Tanto que o Tony Stark faz uma piadinha com o Dr. Octopus lá, falando que, não, eu não tenho tempo pra perder com você. Você é vilão que vai enfrentar o Homem-Aranha, né? Vai perder tempo com o Homem-Aranha lá e tal, né? Que ficou tanto tempo querendo ganhar do Homem-Aranha, vai querer me enfrentar, você acha que vai vencer? Não, pode ficar tranquilo que o destino do Peter já está garantido, reservado, uma coisa assim, né? Já dá uma brecha, realmente, de que ele está pensando em alguma coisa. E o não sei se a gente falou aqui, mas a última do Straczynski foi um dia a mais, aí daí pra frente o Dan Slott que assumiu, né, como roteirista do Homem-Aranha lá em 2008. E realmente, né, ele falou que vinha trabalhando nisso há um tempo. Aí o que o Mike acabou de falar era meio que um prelúdio do que estava por vir, que nas últimas edições do ano de 2012 aconteceu uma história lá de que o Octopus já estava nas últimas, o Peter aparece lá, né, em algum ponto da história, e o Octopus de alguma forma ele troca de corpo com o Peter, né? A consciência do Octopus vai para o corpo do Peter Parker e a consciência do Peter Parker vai para o corpo do Octopus, né? E o corpo do Octopus morre, né, com a consciência do Peter lá dentro. Aí, tirando a parte da morte, você já viu isso em algum filme da década de 80? Calma ali. De trocar de corpo? Nossa. Então. Não pode ser, pô. Segundo o Dan Slott, ele falou que era algo que nunca foi feito antes na história da humanidade. Poxa. Mas aí o que a gente tem é que quando a consciência do Octopus vai pro corpo do Peter, né? Ele meio que é, sei lá, eu não li a história, mas ele meio que é tocado pelo senso de heroísmo do Peter, aquele negócio todo lá, e ele resolve se tornar um novo Homem-Aranha, né? Um Homem-Aranha superior. E ele passa a lutar contra o crime, né, no corpo do Peter, sob a identidade do Homem-Aranha, numa batmatização do Homem-Aranha, né? Tipo, Batman vende muito porque é sombrio, vamos deixar o Homem-Aranha sombrio, né? E, bom, o que eu vi muita gente comentando é o seguinte: o ponto forte do Homem-Aranha, do Peter Parker, sempre foi a identificação que os leitores têm com ele, né? E isso foi pelo ralo. Mas isso já foi faz tempo. O Peter não tinha a personalidade dele, de cara que se preocupa com né, os poderes que ele tem, a responsabilidade, e ele luta pelo bem, era um cara incompreendido e tal. E assim, por mais que as histórias eram ruins, a personalidade do Peter sempre continuou, né? Não sei você, mas eu não lembro de ter feito nenhum pacto com o demônio. E se eu fiz, eu esqueci. É, a única coisa foi essa, né, Kita? É, na verdade, não dá pra generalizar, né? Sempre tem umas coisinhas bizarras no meio do caminho, mas em essência era o mesmo cara. Não acho que tenha mudado. Sim, assim, até na Saga do Clone, quando tirou o Peter e botou o Ben, é praticamente a mesma pessoa. É, justamente, o Ben era o cara, era o Peter, né? Ah. Era um personagem legal. Agora, com essa mudança que fez aí, eu realmente, bom, não sei o que fez. Eles estão querendo deixar o Homem-Aranha mais sombrio, né? Um cara que praticamente mata os caras que ele tá lutando, não segura a força. O Peter sempre falava que segurava, né? Pra não matar o povo e tal. Só que assim, então, primeira... Mas ó, você tá falando de deixar o Peter sombrio. É, por um ponto de vista, eu acho que é bem aquilo que o Magaren falou mesmo. A galera tenta, faz toda aquela revolução na Marvel e fala assim, não, quem que a gente vai sacanear esse ano? O Homem-Aranha. Porque pode deixar sombrio por deixar sombrio, o Back in Black ele dava sombrio praticamente, ele queria tava querendo matar o rei do crime e tal, então eu acho que não precisaria uma coisa desse tipo. Antes, né? Também, Paulo, antes da Saga do Clone, naquela história de que ele ia ser só o Aranha, não queria mais voltar a ser Peter. Cuidado, chama Cuidado com a Ilha de um Homem Desesperado. Então esse negócio do... Parece que virou epidemia na Marvel. Vocês viram a última grande mudança lá no Capitão América? Não. Estou mandando uma imagem. Dark Capitão América. Capitão América Teletube. É aquele, o Krang das Tartarugas Ninjas. Capitão América das Trevas. É Teletubbies, cara, esse aqui. Isso é o como é que chama aquele lá? Nossa, o Armin Zola, velho. É. Zola. Oi? É o Armin Zola. Eu tinha visto já essa notícia. Tô me lembrando aquele do Schwarzenegger lá, dele, que o cara tinha... Vingador do quatro. Futuro. Era o 4. Era o 4. Abra sua mente. Abra sua mente, Quaid. Um clássico. Bom, mas enfim, na primeira edição do Superior lá, já apareceu a consciência do Peter Parker impedindo que o Peter Povo, né, matasse o cara lá. Ou seja, o Dan Slott na primeira edição ele já mostrou que a consciência do Peter ainda tá viva, meio que no... Já mostrou que o botão de reset tá lá, só esperando ser apertado. Tá igual o reboot da DC, né? Com aquela mulher de roxo lá, alguma coisa é, assim. É filha do Darkseid, agora já revelaram quem é ela. Ah. Ou algo do gênero. Eu não tenho lido também, desisti da DC também. Mas aí é isso, né, cara? Vamos ver o que, que vai dar aí. Vai demorar um pouquinho de chegar no Brasil, mas é uma ideia meio de jirico, cara. Não sei. Não, mas ó, eu acho que assim, eu acho que se... Eu não sei, eu acho que vai tudo de como a forma como a coisa é executada. Dá pra fazer uma coisa bacana. É uma ideia batida, pô, é super batida. É coisa que você viu em desenho, que nem o Presto falou. É coisa, sei lá, na década de 80 acontecia doidado, né? Talvez quando o Dan Slott falou, ele tava se referindo ao universo do Peter Parker. Porque é uma coisa realmente muito batida, esse negócio de trocar de mente. Qualquer até desenho do Scooby-Doo tinha esse negócio de trocar de mente. No filme trocar do Chapolin, corpo. Então, é extremamente batido. Por exemplo, a ideia do Watchmen, né? Até então, antes do Watchmen, existia um estereótipo de super-herói, em que ele é 100% certinho, não dá mancada, não sei o quê, é aquela pessoa 100% íntegra. Depois de Watchmen, começam a tratar o super-herói como uma pessoa normal, onde ele tem problemas e dos mais variados tipos, como mostra lá o Tony Stark que tem problema com álcool, outros heróis são mais... Atire primeiro, pergunte depois, tipo um justiceiro da vida, né? Ah, mas então... isso não é depois de Watchmen. Não, mas assim, depois isso fica mais claro, né? Então, começou a ter um chute na barraca maior. Sim, sim. Mas algumas coisas assim já existiam, mas a Marvel mesmo se diferenciou justamente por mostrar heróis que eram pessoas normais. Que tinham dificuldades normais. Mas eu digo assim, às vezes nem na dificuldade em si, mas que o herói ele não é, na verdade, tão mocinho assim. É, como só mostrar que o santo tem pé de barro. Exatamente, exatamente. Né? Não é nem tanto ele ter problemas pessoais, mas ele não é tão bonzinho assim, como parece, né? Então, depois começaram a contar várias histórias desse tipo de coisa, onde o mocinho não é tão mocinho assim. Né? Na verdade, o Batman ficou muito assim. Né? Na verdade, esse lance meio Cavaleiro das Trevas é um negócio que quer mostrar um herói menos certinho, assim, mais quase que um vilão, digamos assim, né? Então, eu acho que é a mesma história... Você chegou a ver a história do Batman no começo? Cara, li pouca coisa, mas... Lá pra 39 mesmo? Assim só, né? Ele não tinha muito problema em despachar bandido pro outro lado, não. O papo de ele nem encostar em arma começou depois, lá pro final da década de 40, mais ou menos. Mas no começo era barra pesada o negócio. Entendi. É que é quando teve infantilização de quadrinhos. Assim, ele parar de matar começou antes, mas o Batman... bem mais idiotizado, começou na década de 60, quando teve todo aquele papo lá do livro Sedução do Inocente, Escambau 4. Entendi. Bom, eu tô querendo chegar no seguinte, talvez eu não tenha dado bons exemplos então, mas eu tô querendo chegar que existem várias formas de você contar uma mesma história, né? Então, eu acho que se for bem executado esse lance do Superior Spider-Man aí, pode ser que no final das contas a gente consiga tirar coisas boas daí. Eu acho, como a gente comentou aqui, que o pacto não é de todo ruim. É só esperando pra ver mesmo como é que vai terminar isso aí, né? É, o que eu ia comentar é que eu tenho um pouco de dificuldade de falar, vamos dizer assim, de falar mal mesmo de alguma coisa antes de ler ou de assistir ou alguma coisa assim. Então, a ideia do Superior Spider-Man aí, eu achei uma ideia estranha, né? Uma ideia meio até ruim, assim. Mas eu só posso afirmar, se... Que, talvez a ideia da troca do corpo com o Octopus tenha sido ruim, mas as histórias sejam histórias boas, né? A gente considerando que é outra pessoa, não o Peter Parker. Então, assim, a gente tem que tentar, sei lá, tá com a mente aberta pra ler, né? Pelo menos a gente vai saber que não é um Peter Parker deturpado, né? Pelo menos é outra pessoa ali, né? Então talvez fique até um pouco mais fácil da gente ler e talvez até gostar, né? Não sei, pode surpreender. Né, as solicitações, se vocês verem as solicitações da Superior Spider-Man 8, já anuncia o início do fim do Octavius no Homem-Aranha. Já não foi bem aceito, então. Não sei, eu já era preparado pra tirar, pra versão Peter Parker grilo falante. Olha, vou falar um negócio, viu, gente? Leitor de quadrinho hoje é um bicho muito chato. Eu acho que antes da internet o trabalho deles era mais fácil. Um monte de nego chiou também quando começou o uniforme negro. Qual, você fala do Back in Black lá? Não, em 80 e tantos mesmo, Guerras Secretas. Ah. Porque não tinha internet pra vazar notícia antes, os caras não tentavam arrumar antes mesmo de publicar a história. Hoje tem esse problema, o cara quer consertar a bobagem porque a turma já tá reclamando antes de ler. E aqui, galera, eu acho que essa ideia aí do Dan Slott de colocar o Octopus lá no corpo do Peter, lógico, né? A edição foi feita essa história aí pra alavancar vendas, igual sempre que tem esse tipo de polêmica, né? É a ideia do mercado lá. Não foi uma coisa feita pra durar, né, cara? É uma coisa feita com data de validade já, assim, não foi a derrota final do Peter Parker. É feita pra causar polêmicazinha, vender reedição e pronto, acabou. Até a próxima polêmica. Então, na verdade é uma história, né? É a história de como o Peter meio que morreu, o Octopus tomou conta do corpo dele e ao longo de muito tempo, com batalha e tal, o Peter conseguiu recuperar o corpo dele, né? Não é como se eles tivessem apagado a história, isso é a história, né? Então, assim, é um arco grande aí que deve durar um ano e meio, não sei, mas... Talvez o que eles queiram explorar seja depois a volta do Octopus com a influência do Peter Parker. Pode ser, entendeu? Talvez quando o Peter voltar, ele volta um pouco diferente também, sei lá. Ou não, lembra que na última ressurreição dele, ele tinha esquecido que ele sabia quem era o Aranha antes? Porque o backup de memória que tinha feito não incluía essa parte. Pois é. Tem essa, então, assim, a gente só pode especular por enquanto, né? Vamos esperar sair aí a história. Assim, foi dado muita visão pra história, assim, por causa da morte do Peter Parker, né? Mas não é isso, né, cara? O Peter morreu lá também e voltou num casulo depois. A única diferença das duas aqui é... Quer dizer, não vou falar a única diferença, porque agora o Octopus tá no corpo do Peter, né? Mas o que eu quero dizer é assim, a diferença entre as duas é que o outro foi uma história pequena e essa vai ser uma história que vai durar mais tempo, né? Então vamos ver, vai ter um relacionamento aí, parece que o Peter Polvo aí tá se aproximando da Mary Jane e a consciência do Peter ainda tá na cabeça do Octopus, então e aí, como é que vai ser, né? Então é esperar pra ver. Não vou falar que eu tô esperando boa a história não, mas vamos ver, né? Não tô esperando boa, mas eu tô esperando alguma coisa, né? Torcendo pra que seja coisa boa, mas... Relembrando o que eu falei lá atrás, né? O Dan Slott, ele é o roteirista, mas não é ele que decide sozinho isso, né? Tanto que, desde lá do Pacto com Mephisto, tem aqueles webheads lá, aqueles cabeças de teia lá, que são uns 7 ou 8 roteiristas que, em teoria, né, entre aspas, trabalham todos focados pra criar plots pro Homem-Aranha, né? Tanto que nas revistas até saía lá, cabeças de teia, seria 8 sobrenomes de artistas, né? É isso que me deixou mais desiludido com isso, porque a primeira história do Dan Slott no Aranha foi uma das melhores, arrisco dizer, a melhor história que eu li do Aranha nesses últimos 10 anos, que foi aquela minissérie dele com Tocha. Qual que era? Minissérie do Homem-Aranha e Tocha Humana, que saiu daqui. Ah, que saiu no Marvel Apresenta, eu acho. Isso. Ah, tá. Era muito boa. Aí criou aquela expectativa que ele vinha e ele podia salvar, mas aí já viu, né? Na verdade, eu achei que, comparado com o que o Straczynski fez, o Dan Slott fez um trabalho muito bom depois do Pacto. As histórias pós-Pacto, esse ano de 2012, eu achei as histórias meio fracas. Mas do Pacto até o momento no tempo ali, eu achei histórias boas. Aí... Voltando aos exemplos que eu tava dando lá, na verdade, os exemplos péssimos que eu dei, não sei se ficou claro o que eu quis dizer lá com a questão de várias formas de contar a mesma história. Eu não sei se eu consegui transmitir a ideia que eu tô esperando, não sei. Apesar de ser uma ideia manchada, se ficou claro para todo mundo. Acho que não, né? Você fala que é uma forma diferente de contar uma história, porque, em teoria. Eu lembrei do Watchmen, né? E é uma coisa que o pessoal sempre fala que, ah, mas eu já vi isso em Watchmen, já vi isso em Watchmen, mas eu não consegui lembrar de nenhum exemplo prático. Eu lembrei o Mônio tinha. Aí o Mônio falou assim: não foi bem assim. Tem um contra-argumento aí pros exemplos que eu dei, mas eu escuto bastante pessoal falar de isso aqui, eu já vi em Watchmen, isso aqui, depois de Watchmen, tal. Mas eu não consigo lembrar nenhum plausível agora. Então, é. Você tem que ver que a minha função no mundo é evitar as pessoas. Não, mas relaxa, mano. Não é porque você tem que levantar as questões, porque é importante mesmo. Estou dando um exemplo errado aqui. Tem mais do que corrigir. Não, não sei. Se você tá falando pra mim que leu Batman antigamente, eu não li. Se você tá falando pra mim que era assim antigamente, eu tenho que partir do ponto que você leu e tá falando o que aconteceu. Eu não li, né? Mesmo assim, o Batman, ele era mais impiedoso no início. Aí, igual o Mônio falou, teve aquela infantilização dos quadrinhos, né? Mas foi justamente na época de Watchmen que ele meio que voltou a ser aquilo. Né? O Watchmen é um dos marcos de quadrinho voltando a ser uma coisa mais adulta. Fácil. Na verdade, o Mônio, ele não derrubou o seu argumento, né? Assim, ele comentou que o Batman era assim, né? Ele meio que voltou a ser depois do Watchmen. Porque assim, a gente vê, tá cansado de ouvir o pessoal, putz, eu já vi essa história, né? Mas são as formas de contar a história que deixa o negócio interessante. Porque ela, se for ver em si, é uma história super manjada. Toda história é igual. Você muda o cenário, você muda o perigo e tal, mas você tem uma fórmula pra contar uma história, né? Então assim, você tem ali umas variações, sei lá. Vamos chutar que você tem 10 variações, mas não tem como você fugir disso, entendeu? É o cara que tá de boa, aí aparece um inimigo que causa algum problema, aí o cara vai investigar aquilo, aí tem enfrenta, sabe? Assim, toda história ela é igual, né? E sempre vai se repetir. Aquele papo, a gente não leu uma revista pra se o herói vai sobreviver, a gente recebeu como. O se é garantido. Exatamente. Tipo assim, eu vou fazer uma comparação muito ruim, porque é muito inferior. É como se fosse uma novela, sabe? Você sabe como que ela vai terminar. É igual um filme de ação, você sabe como é que ele vai terminar. Mas você quer ver o desenvolvimento da história, você quer ver ali, você quer ter uma surpresa no meio, mas a história em si você já sabe a essência, né? Que é exatamente onde eu comentei que o Straczynski pegava, né? O Straczynski pegava, ele tinha ideias bacanas, mas na hora de executar as ideias dele, não dava muito certo. Exatamente. Assim, eu acho que, por mais que a gente tenha destacado aqui as histórias ruins, né, do Homem-Aranha nos últimos cerca de 15 anos aí, não foram só histórias ruins que saíram. O próprio Caído Entre os Mortos, na minha opinião, né, Caído Entre os Mortos, a Guerra Civil, as próprias histórias entre aí, por exemplo, a gente teve lá do Ezequiel e teve dos Filhos da Gwen, mas as histórias entre essas aí não eram histórias ruins, né? Eram histórias normais do Homem-Aranha, vamos dizer assim. Então, só que eu acho que o ponto ruim, ele sempre meio que sobressai ao melhor, né? Ao ponto bom. Então, eu acho, sei lá, o que a gente tem que tentar é não ficar preso só nas partes ruins aqui e tentar ver o que foi bom também nessa época, né? É igual, sei lá, você tem uma folha branca de papel e faz um X no meio. Todo mundo vai notar o X, não vai notar o branco todo que tá no papel, né? O defeito, entre aspas, vamos dizer assim, ele chama muito mais atenção do que o todo, né? Então, é uma filosofada aqui agora, não dei? Não. Opa, forte ainda, forte. Mas o que eu queria dizer é isso, assim, por mais que o Homem-Aranha teve todas essas histórias ruins nos últimos anos, eu acho que teve muita coisa boa também. A própria crise de identidade. Então, assim, sei lá, a minha conclusão sobre o tema é isso, né? Eu espero que eles melhorem, né, as histórias. Eu tenho minha cronologia própria, não sei se eu já comentei num cast. Pra mim, o Homem-Aranha morreu no final da Saga do Clone, quem ficou foi um clone. Pensando assim, eu consegui aceitar algumas coisas, não tudo, como as que a gente citou aqui. E eu não tenho mais nenhuma esperança, já parei de ler, não vou voltar a ler. Tirando alguma edição especial, volta e meia, participação em outra história, o Homem-Aranha mesmo, eu não sinto mais nenhuma vontade de nem folhear a revista. Nossa. Eu posso dizer que eu tinha me empolgado com a trollada que o Dan Slott deu quando ele deu a entender que seria o Miguel O'Hara. Ele deu uma trollada mesmo, né? Ele mandou uma mensagem como se fosse uma DM pro desenhista, né? Falando, coloca alguma coisa nos olhos do Miguel lá na Superior Spider-Man, né? Alguma coisa assim. É. Depois ele falou que foi trollada mesmo, ele falou. Triste. Eu tinha aparecer. O Iron 2099 parece que vai aparecer agora nessa fase aí do Octopus. Então, na verdade, eu não sei se fica uma boa ideia, viu, cara? Eu acho que ele funcionava bem no universo dele. Embora eu não cheguei a ler Exilados, né? Exilados que chama, né? Isso. Ele era legal lá também. Eu cheguei a ler, não posso dizer, mas é um personagem que eu gostava muito. Mike e Presto, alguma consideração final? Não, já falei bastante. Eu só sei que depois do Omar Day eu tenho a mesma sensação do reboot da DC e desse Marvel Now que vai acontecer agora, que é... Eu tô lendo mais um túnel do tempo, que não são as histórias do personagem que realmente acompanhei. É muito vazio isso. Pois é. Me deu trabalho de ver os Novos 52. O Marvel Now, eu tô com medo do que vai sair disso daí. Vamos ver, né? Presta, você falou que o que você tá lendo agora parece uma coisa que você já leu antigamente, é isso? É. Não é que tá, parece que é o que eu li antigamente, mas não é o personagem que eu já li, que eu lia antigamente, esse é o problema. É por isso que eu falo que o Aranha morreu lá e ficou um clone por aí, porque esse não é o Homem-Aranha que é o pelo qual eu fiquei fã. Tipo, uma das coisas do Homem-Aranha, da saga do clone, que eu gostava bastante foi aquele MC2 que surgiu. O universo alternativo da filha. Garota Aranha. Ah, tá. Aquilo era legal mesmo. E aqui, ô Magaren, se por acaso fosse revelado hoje que o Homem-Aranha, na verdade, é um clone daquela época lá, você voltaria a ler ou não? Não. Porque os roteiristas não são clones. Não dá pra fazer voltar clone dos roteiristas do passado. Aqui, seria uma ótima forma de apagar tudo que aconteceu, hein, cara? De novo. Ninguém me escuta. Esse joga mais 15 anos de histórias fora. Mas pelo menos dessa vez não vai fazer falta nenhum. História é ruim. Bom, mas é isso. Esse foi o nosso desabafo sobre os últimos anos de história do Homem-Aranha, né? Ou do Clone Aranha. Ou do Clone Aranha. Se alguém tiver alguma observação, manda um e-mail lá para tripcast@aracnofan.com.br. E até o próximo Tripcast. E se tudo der certo, sai mês que vem. Vamos torcer. Teremos uma frase com todo mundo dessa vez, não? Sei lá, cara. Não, foi apagado pelo Mephisto. Foi deixa um minuto de silêncio pelas sagas que a gente falou. Tocando a massa fundo. Vamos fazer um minuto de silêncio junto, hein?